Um jovem, filho de um grande rei, se sentia muito acanhado, muito tímido. E quando ele saía do palácio para ir, por exemplo, até o centro da cidade, ele ficava muito envergonhado de andar na rua, porque parecia que ficava todo mundo olhando para ele. E ele se sentia tão constrangido com o olhar das pessoas que ele tropeçava nos próprios pés, embaralhava as pernas. Enfim, não conseguia nem andar direito. E ele ficava muito envergonhado, porque ele tinha até a impressão que os outros zombavam dele. Um dia ele chegou para o pai dele, o rei, e disse: meu pai, o senhor é um soberano tão altivo, tão imponente, o senhor tem uma majestade tão grande, que só de olhar para o senhor as pessoas te respeitam pelo seu porte. E eu sinto que, mesmo sendo seu filho, eu não tenho nada disso. Me ensina, meu pai, como andar, como me comportar e como agir. Este rei disse ao seu filho: filho, pega um copo de água e enche até a boca, mas não deixa transbordar, enche até a boca. E o jovem estranhou aquela ordem, mas obedeceu. Pegou um copo vazio, encheu de água até a boca e cuidadosamente trouxe até o seu pai. E o rei disse: agora, meu filho, eu te ordeno que você vá até o mercado no centro da cidade e você leve este copo de água sem derramar uma única gota. E o jovem obedeceu imediatamente. Ele olhava para a frente e olhava para o copo. Como o copo estava muito cheio de água, ele mais olhava para o copo do que para frente. Ele olhava para frente apenas para se localizar e ter uma direção, mas o olhar dele estava constantemente voltado para aquele copo com água, para que não derramasse. Antes que ele saísse do palácio, o pai dele disse: assim que você chegar lá, no mercado, imediatamente você volte aqui no palácio e me traga este copo de água sem derramar nada. E ele foi. Saiu do palácio, olhando para o copo de água e andando, e olhando para o copo de água e andando, e com muito cuidado, preocupado para que não caísse uma única gota, até que finalmente ele chegou no mercado, aliviado por não ter derramado uma única gota. E ele disse: meu pai está me ensinando um grande segredo. Não sei o que é, mas eu vou levar o copo de água para o palácio, porque certamente ele vai me explicar. E ele pega o copo de água com muito cuidado e vem andando de volta para o palácio, atravessando toda a cidade, todas as ruas a pé, mas com muito cuidado para não derramar uma única gota. Olhava para frente e para o copo, para frente e para o copo, e com muito cuidado, até que ele chegou no palácio, com muito cuidado subiu os degraus olhando para o copo, e foi até a direção do rei no seu trono, olhando para o trono e olhando para o copo sem derramar nada, até que ele conseguiu chegar na presença do rei. Satisfeito, ele disse: pai, eis aqui o copo com água. Fui e voltei sem derramar uma única gota. E o rei, o pai, disse para ele: filho, você notou, enquanto você andava pela rua, você notou o olhar curioso das pessoas? E o jovem disse: não, pai. Por quê, meu filho? porque eu estava muito preocupado com este copo cheio para não perder nada. Eu nem olhei à minha volta. E o rei lhe disse: viu, meu filho? Olhando para o copo, você não ficou olhando à sua volta e nem se preocupando com o olhar das outras pessoas. Assim também é todo aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é um vaso. O vaso vazio se preocupa com tudo. É tímido, é fraco. Mas quando o vaso está cheio do Espírito Santo de Deus, a pessoa não se preocupa com a opinião de ninguém. Porque a pessoa está tão preocupada com o seu conteúdo que ela não se preocupa com aquilo com que os outros estão pensando. E é por isso que no Evangelho está escrito, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18: enchei-vos do Espírito. Quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você que é filho do Rei, você que é filha do Rei, então você vai ter a majestade, a autoridade e a soberania do próprio Deus.